Oh, graças a Deus, meu pai. E o último é a vaidade ou orgulho. Conhecida como soberba, é associada a orgulho excessivo, arrogância e vaidade. Para mim, o primeiro de todos devia ser soberba. A soberba, para mim, vinha na frente da gula. Ela é combatida com a humildade. Com humildade você ganha todo mundo, ganha Deus e ganha tudo nessa vida. Soberba é o sentimento do inseguro. É aquele que tem tanta certeza que vai levar para o outro lado as coisas que tem aqui, o conhecimento que tem. O conhecimento ele não vai perder. Mas ser soberbo é pedir para atrasar, viu, filho? É pedir para, na roda da evolução, ele ficar para trás. Lá para o último. É pedir para ficar mais tempo no umbral. O soberbo vai direto para o umbral. Com Nossa, passagem direta, comprada, viu, filho? sem retorno. Não, ele vai sair, mas a entrada vai ser de graça para ele. A humildade é o alento para não entrar para aqueles lados. A humildade é para ter um pouco mais de paz. Então, você quer ter luz no seu desencarne, é atrás da salvação. Você começa a se salvar através da humildade. Então, baixa as orelhas, escuta que esse nego vai muito, muito, muito inculto. O que mora debaixo de uma tapera está dizendo: seja humilde. Primeiro ensinamento vos dou, a Adorei humildade. as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Cruzeiro. Pai Joaquim de Angola? Sabe, como tá assim ser? Graças a Deus bem, Pai Joaquim. E o vosso espírito, como está? Na graça de Deus, filho, nós temos muitas coisas para fazer, muitos trabalhos, né, filho? Esses filhos estão tudo prontando, nós temos que correr atrás para poder dar guarda para eles. O Pai Joaquim, já foi aí um bom tempo de trabalho da nossa parte do diálogo com os espíritos, o senhor como uma das primeiras entidades a passar o conhecimento, já estamos chegando quase no diálogo de número 200, falta apenas mais um mês aí para a gente alcançar também o nosso primeiro aniversário, um ano com esse trabalho. O que o senhor pode falar sobre o que o senhor tem visto aí do mundo espiritual, o alcance que já teve, o bem que já causou? Fala um pouco sobre isso, Pai Joaquim. Oi, filho. Para as pessoas inteligentes, que têm cabeça aberta, esse Trambuco está sendo muito bom. Como eu falei para você, muitos iam vir depois, né, filho? Quando a gente Sim. começou a fazer os Trambuco, e agora está vendo muitos. Então está sendo aberto para os filhos terem uma visão maior da Umbanda. Para tirar aquelas ideias que Umbanda é matar frango, que Umbanda é fazer ruindade, que Umbanda é isso, que Umbanda é aquilo. E está abrindo as mentes também dos próprios umbandistas. Tem muitos erros que estão acontecendo, muitas coisas negativas que eu vejo acontecer com as pessoas, com os egos dos médios, todas essas coisas, e de terreiro, mas tem muito mais coisa certa do que coisa errada acontecendo nesse trabalho de vocês. E tudo vai se acertando. Os planos espirituais têm que fazer uma garimpada especial para poder acolher esse trabalho de vocês. Porque antes os trabalhos eram feitos de um jeito e agora já existe aquela palavra bonita que vocês falam, que é egrégora. A egregorada tá trabalhando junto agora para uma função de falar com vocês. já existe um grupo de espírito que já trabalha para atender essas prosas nossas. É uma linhagem diferente, está abrindo os caminhos, as visões das pessoas, mas é um bando, né, filho? Graças a Deus. Pai Joaquim, de que forma um espírito que fala com a gente é beneficiado ao ver que uma pessoa que ouve se comporta melhor, muda sua atitude perante a vida? Você acredita em anjo de guarda, filho? Sim. Com asa de pena, aquelas coisas? Sim, bem bonitão assim. Bem É, bonito assim, de luz. filho. Mas assim, tem gente que fica esperando a guarda do anjo e pensa que todos os anjos têm uma guarda. Tem uma, cada um tem um anjo com pena, com asa. Não, não. Mas muitas das vezes, e quase todas, a guarda das pessoas feita por espírito que não teve nem asa. Nossa. E eu sou um, eu não vou falar que eu sou anjo, filho, mas eu sou, faço o trabalho deles. Então, nós fazemos esse trabalho de guarda, de cuidar. Então, assim, se eu estou vendo que o meu filho não está padecendo na terra, eu estou ganhando com isso, que eu estou vendo que melhor que ganhar qualquer dinheiro é ganhar na luz de ver que o filho está bom. É que está seguindo na senda de Nosso Senhor. E assim, vendo o filho feliz, eu estou vendo que não está precisando de fazer gasto desnecessário, como era feito pelos vendilhão do templo, né, filho? Eu vejo que existia já uma casa de Umbanda na frente do templo de Jerusalém. Porque é a mesma coisa, filho. Só não vendia galinha preta e não vendia vela colorida, porque o resto, filho, era uma casa de Umbanda. Para falar com Deus, tinha que fazer uma compra disso daquilo. Você vai lá na Aparecida, lá, aquela que tem muita gente que vai naquele lugar lá da peregrinação, e existe também uma casa de Umbanda em volta que é para vender isso, vender aquilo. E aí, sim, uns vão ganhando dinheiro, outros não vão ganhando dinheiro. Então, assim, vocês falam assim, Judas vendeu Jesus por 30 dinheiro, né, filho? Sim. E por quanto que estão vendendo Jesus? É, filho, os vendilhão do templo tá tudo no templo. Eu estou vendo assim, enquanto nós não vê razão para ganhar dinheiro em cima de uma conversinha desse aqui, outros estão cobrando para poder escutar. E qual é que é a diferença da palavra de Deus falada em cima de um púlpito, que pode ser de um padre, de um pastor, de qualquer religioso? E qual é que é a diferença de um preto velho falando num banquinho embaixo, batendo uma bengala debaixo de uma tapera bem da pobre? As duas estão falando de Deus e de humildade. E se existe a humildade, filho, não existe a soberba. E a soberba é o primeiro dos pecados capitais, né, filho? Enquanto aqui nós estamos pregando a humildade, que na nossa Umbanda, não querendo enricar, e nem enricar os médios sério, tem muita gente de outras religiões que está querendo enricar, né, filho? Aí fala assim, o dízimo era bíblico. Uai, filho. Aí você chega para um filho desse e pergunta assim, você prefere paz ou você prefere dinheiro? Eu vou repassar essa pergunta para você. Você prefere paz ou prefere dinheiro? Paz, com certeza. Aí você chega para todo mundo e pergunta, você prefere paz ou prefere dinheiro? Até esses que seguem lá os povos da Aleluia vão falar assim, eu prefiro paz. Com dinheiro não se faz nada. Mas na hora de pagar o dízimo, você paga com dinheiro. Se você chegar para o pastor, olha, pastor, eu quero lhe dar 10% da minha paz, ele não quer, não. Ele vai querer dinheiro, né, filho? Sim, Não sim. adianta você querer dar doação com paz. E como o espírito não carece de dinheiro, Se você falar que está em paz, essa é a grande paga do nego velho. Então, a grande diferença é essa. Se você chega e fala para o preto velho, eu estou em paz depois do trabalho que você fez de conversar com ele, de proteção, esse é o pagamento mais maior de Deus. Não carece de ficar fazendo alegria com coisa da terra, com dinheiro. Dinheiro não vale nada, não. O dinheiro é bendito para sobreviver. Mas passou disso aí, filho, vira soberba. E soberba é contrário do trabalho do preto velho. O preto velho já vem na humildade para poder ensinar isso aí. Eu acho bonito assim que agora a moda é todo mundo ter esses quatro rodas, né, filho? Todo mundo, a preocupação é ter os quatro rodas, mas é a mais primeira das prioridades. Antes de buscar a paz, às vezes ele vai buscar os quatro rodas, porque hoje em dia tudo para vocês faz tem que carece disso aí. No meu tempo as distâncias eram a mesma. E não carecia disso aí, não. Mas aí chega e escreve assim, propriedade de Cristo, lá no quatro rodas. Aí você chega assim e fala assim, ô filho, eu trabalho no, na igreja tal de Cristo, né? E em nome de Cristo eu quero falar para você. Me entrega esse quatro rodas, me entrega tudo que você tem e vem seguir Cristo. Aí ele não larga, não, filho. Ele não vai largar das coisas físicas, das coisas materiais dele. Ele vai ficar apegado às coisas físicas. E fala que o Deus dele é Deus de riqueza. Mas o próprio Jesus falou para o rico: se você quiser, você larga tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. E o rico não fez isso. E vou lhe falar, filho, nenhum desses aí que está enricando e falando que tem Cristo no coração, e escreve lá, propriedade de Cristo, esses nenhum vai vender nada deles e dar para os pobres. Porque eles, quando querem ajudar, eles ajudam só entre eles, filho. O cristão, daquele cristão bem fervoroso, que deixa cabelo amarrado, pelo nas pernas, todas essas coisas aí. As católicas carola também, quando quer ajudar, eles não vão ajudar um pai de santo que está com doença. Se tiver um pai de santo com uma câncer e tiver uma pessoa católica mais soberba com câncer, eles vão juntar as patacas para ajudar os católicos, os cristãos. Eles não vão ajudar o pai de santo, não, filho. Eita. Para esse pai de santo é diabo, né, filho? Mexe com essas coisas. É nessa, aí entra toda essa. Eu não sei se é inveja, mas eu já nessas. Porque quando você vê a inveja, você tem que completar a inveja com a generosidade, né? Nossa. Então, eu já vejo tanto pecado sendo cometido assim com essa gente, né, filho? Então, eles têm inveja do trabalho da Umbanda e nós temos generosidade por eles, para eles poderem também plantar coração das pessoas, a palavra de Deus. Então, o pagamento do preto velho veio ser feliz. O pagamento deles é os dinheiro. Todos os Judas vendeu Cristo por 30 dinheiro. Todo dia estão vendendo Cristo por muitos mais milhões de dinheiro. Jesus é vendido todo dia, toda hora. Em nome de Cristo isso, em nome de Cristo aquilo. E os homens vão enricando. E o preto velho vai só apitando o cachimbo dele debaixo da tabela, só olhando. Tô falando demais, né, filho? O senhor voltou, eu acho que o senhor passou por uma formação lá na escola de Santo Agostinho. O senhor já era inteligente pra caramba, agora voltou mais ainda. Nós estamos dentro agora de uma doutrina de São Tomás de Aquino, filho. Olha. São Tomás que está. Nós temos lição de casa para fazer. São Tomás de Aquino, ele que ensinou nós a enxergar os pecados capitais e também enxergar os resultados, o que fazer para poder combater o pecado capital. Pecado capital existe desde o tempo que o mundo é mundo. Mas é assim, os outros, ainda mais o Ventania, que é muito crítico, ele gosta muito de falar mal da igreja. Já eu não falo mal da igreja pelo seguinte, por mais erro que o homem dentro da igreja, a igreja não é errada, o homem que é errado. por mais que o homem faça erro lá dentro, tem um ensinamento dentro da igreja que pode ser de grande valia. Porque dentro da Umbanda, a Umbanda é uma igreja também. E a Umbanda, ela traz uma das suas matrizes à Igreja Católica. O filho que não é batizado na Igreja Católica, assim, muitas vezes tem sacramento da Igreja Católica que é aceito em da Umbanda. O Santo Usório, né, o batismo. Essas igrejas, elas tinham que se completar, não que brigar uma com a outra. Então, esse ensinamento Tomás de Aquino que falava. São Tomás era muito inteligente. Quando ele deixou a gula da luxúria, da ira, da soberba, da preguiça e da inveja, ele ensinava qual que era o pior de todos e também já dava cura para cada um desses pecados. Então, não vamos ficar só jogando pedra em cima da igreja, que dentro da igreja tem ensinamento que pode ser usado para o crescimento doutrinário dentro da Umbanda também, né, filho? Nossa, graças a Deus, meu pai. Pai Joaquim, como o senhor falou de São Tomás de Aquino, eu vou pegar. Eu tinha aqui preparado umas frases de São Tomás, por coincidência, né, pai? Não existe coincidência, filho. Nossa mesa está junto com a mesa dos seis. Louvado seja Deus. E eu vou ler algumas frases aqui. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essas frases. Se eu souber, né, filho? Vamos lá, Ah, que nós está tudo junto na escolinha. graças a Deus. Olha lá. Se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Tá aí a primeira frase que eu quero que o senhor comente do próprio Tomás de Aquino. É, Preservar o barco. se você quer viver nessa vida, você tem que botar o seu barco para navegar, né, filho? Se você não quer ter aprendizado, você fica trancado dentro da sua casa, trancado com suas coisas e não se joga no mundo. O único jeito de você querer e conseguir aprender alguma coisa nessa vida é você se expor. Senão você fica dentro de uma redoma de vidro, dentro de uma, como os moços falam, torre de marfim. Mas é assim, bota o teu barco para navegar, que navegar é preciso, né, filho? Então, tem que sair, conhecer e até se expor para poder aprender. Se você é uma pessoa fechada, tocaiada, feito um tatu, aí você não vai ter experiência com os mundos, de mundo e para o crescimento do espírito. O espírito, para crescer, ele não vai crescer fechado dentro de uma bolha. Ele vai crescer em contato com os outros, que é de onde ele tinha aprendizado. Não está tirando aprendizado com vocês, filho. Meu barquinho tá navegando com vocês, viu? Que bonito, Pai Joaquim. Bom, daí a segunda frase diz o seguinte: a ninguém te mostres muito íntimo, pois familiaridade excessiva gera desprezo. Aí depende de cada um, né, filho? Isso é o julgamento de cada um. Se você tá no começo, também não vai mais arreganhar os dentes, né, filho? Não fica arreganhando os dentes mais, não. Mas aí, com o tempo, você vai aprendendo a encontrar as armas companheira e as armas irmã, né, filho? Porque Sim. se você não arreganhar, você não vai encontrar os espíritos que faz parte da tal da mônada original. Acho bonita essas palavras eu nunca escutei falar, estou aprendendo agora dentro da doutrina nossa, filho, Sim. da escolinha, acho bonito. Então, assim, se você não arreganhar, você não vai conquistar, filho. Às vezes você tem que reganhar também para poder conquistar. Porque se você é sempre sisudo, sisudo sua vida vai ser. Mas você consegue ganhar também o coração. E conhecer e fazer a união entre as pessoas através da caridade, né, filho? Através de simpatia, que uma simpatia é uma caridade, viu, filho? Olha, Eu vou lhe falar, às vezes a pessoa está carecendo só de uma conversa, às vezes está carecendo só de uma palavra bonita, de uma simplicidade. Aí já é caridade. Caridade não é só comprar o pão com manteiga e dar para o caboclo lá comer, não. A caridade também é uma conversa, um pouco de atenção. Nossa. Então, parece também, pai, que aqui, quando ele diz assim, olha, a ninguém te mostres muito íntimo, pois familiaridade excessiva gera desprezo, ele está aí, deixando claro que o excesso, às vezes, porque as pessoas vêm procurar a gente na busca de descobrir alguma coisa nova. Daí o senhor já vai mostrando tudo as cartas, reganhando os dentes, igual o senhor falou, perde um pouco o interesse e a pessoa começa a desprezar. Tem que ser aos pouquinhos para fazer valer e o merecimento. Se todo mundo chegasse no braço, lá no Cristo, falasse, ô Cristo, o Cristo ficasse abraçado e beijo abraço, ele não ia ter tempo para continuar o dia da doutrina dele, né? Não. Né, tá certo. Então, tem, vai se encontrando, mas assim, tem que mostrar simpatia e caridade. Com o tempo vai se tornando uma amizade, uma coisa mais forte entre os irmãos. Aí vai virando uma confraria e uma fraternidade. Mas entregar direto também não pode, né, filho? Senão arreganha demais. Tá Aí certo. aqueles curiosos que vai vir assim, fala assim, quando a barriga dói, você vem no meu terreiro. Quando a barriga sara, me chama de macumbeiro. Aí a pessoa vem só e. Ai, filho, vou dizer, tá cheio de curioso em cima desse trabalho do seu, viu? Isso aí é uma das coisas que me entristece. É o seguinte, antigamente, por avareza, as pessoas não iam na Umbanda. E atualmente, por avareza, as pessoas ainda continuam não indo na Umbanda. Fica esperando a Umbanda vir até ela. Então, essa caixinha aqui é muito. Eu estava conversando com o chefe. Sim. O senhor, Na humildade. sim. O senhor falou da avareza, né? Que a avareza estava impedindo. Por avareza, as pessoas no passado não iam na Umbanda porque o contrário da avareza é a caridade, né? A pessoa não queria ter a caridade de conhecer, então ela ia por avareza, ficava criticando. E hoje, por avareza, e não é caridade, que é o contrário da caridade, a pessoa fica querendo ver a Umbanda só nessas caixinhas. Estou falando para Ai. os filhos que estão escutando. Que é até egoísta, né? Chegar e falar assim, hoje eu quero ver caboclo fulano, hoje eu quero ver tu vai fulano, mas ninguém tem a humildade, né? Que ela vai de ir lá no terreiro e pedir uma bênção. Está querendo só que a Umbanda venha para eles. E quando você não tem humildade, você está caindo no quê? Na soberba. Enfim. Os filhos acabam sendo soberbos. Aí eu vejo que muita gente assim. Você tem um jeito de pensar e eu tenho outro. Enfim. Você gosta de mostrar a cara dos médios, né? Sim. E eu vou falar. E não é você que gosta, é o mundo que gosta de ver. Isso. O povo fala na assistência. Você acha que a assistência quer ficar lá atrás, quer ficar lá na frente para ver o que está acontecendo no terreno? Todo mundo quer ver o guia chegar, todo mundo quer ver o guia fumar, todo mundo quer ver o guia falar. Então é bonitinho de ver isso lá no É terreiro. muito, muito. Então eu até entendo por que que eu chego a mostrar a cara dos médicos. O senhor entende? Por quê? O dia que eu falei, filho, falei para você que não vai ter a humildade de ir lá ver o guia, né? Vai querer que o guia venha até ele sempre. Aí tem umas, ainda falando de pecado capital, eu vou falar da luxúria. Então. Tem muita gente, filho, que quando quer ver a imagem do guia, na verdade está olhando o médium. Aí fica até, já vi gente. E eu vou dar exemplo. Nossa. Dentro do terreiro, quando meu caboclo, meu filho começou a trabalhar, e ele recebia o caboclo dele, meu filho sempre foi um moço muito bonito quando era novo, agora está despencando. Não fala assim, pai. Depois de uns tempos, tudo é só ladeira abaixo, né? Mas quando ele começou a desenvolver no centro, era um moço muito bonito, forte. E as moças, tudo queria tomar só a passe pro caboclo dele. O caboclo dele é muito vigoroso na hora de passar os passes. Que ele Nada. passa a mão nos braços, puxa, é uma ginástica. Mas que eu não aguento. Pois uma vez uma moça chegou e falou assim: eu só gosto de tomar passe com ele porque eu gosto que ele passe a mão em mim. Então, o que que estava tendo dentro daquele terreiro ali? A luxúria. Quando nós fala de castidade, não é vocês ficar a vida inteira de santo, mas dentro de uma terreira, você tem que ter a castidade e o respeito de ver que aquele médium ali, naquele momento, ele está tomado. Ele está trabalhando. Então, não fica querendo você tomar passe com aquele que é mais forte, aquele que é mais bonito, aquela que é mais cuidada, mais bonita. Eu já vi muito homem dentro do terreiro também, atrás de pombagira, porque a pombagira é mais bonita. Ah, vou conversar com ela, mas com o preto velho não conversa. Vai atrás do médium, muitas vezes. Enfim, então é por isso, quando eu discordo do senhor muitas vezes, de ficar mostrando a cara, que a pessoa vai ficar de olho no médium, não vai ficar de olho na palavra Né mesmo. que o guia quer passar, né, filho? Mostra, mas não mostra muito, você mesmo falou. Isso. Não mostra os dentes demais, não. Eu falo para todos os filhos. Você escutou o que foi falado aqui nessas prosas? Agora toma a frente, vai num terreiro, vai conversar, vai aprender a doutrina, vai tomar um passe, vai aprender da passe. E não é todo mundo que é médium de incorporação. Tem médium que pode trabalhar de cambone, pode trabalhar tanta coisa dentro do terreiro, de levantar os recursos para ajudar os pobres. É tudo. Se todo mundo trabalhar desse jeito, senão vai sobrar médium demais e caridade de pouco. E a fé sem a obra é remota, filho. Todo terreiro tem que ter sua obra. Se for um terreiro só das pessoas lá olhar a cara do guia e não fazer nada para ajudar o próximo, só doutrinar não resolve a vida da pessoa. Às vezes a pessoa quer mais um prato de comida e um pouco de simpatia do que palavra falada de religião na orelha. Às vezes a vida dela está tão ruim que ela não tem nem paciência para escutar a doutrina. Doutrina vem nessa simpatia no prato de comida. Eita. Muito bom. Pai Joaquim, a próxima frase do seu Tomás de Aquino fala sobre a humildade. Diz assim: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. O que que o senhor? Se você não for humilde, você vai ser soberbo. Se você achar que você é soberbo, você é muito, muito, muito achado. Você acha demais de você. Se você é soberbo, é porque você não sabe. Aquele que fala, não sabe. Aquele que sabe, não fala. Então, aquele que é soberbo, ele vai estar sempre querendo se colocar em cima dos outros, para querer encontrar o defeito no irmão. Ele vai apontar os erros para você, ele vai fazer as perguntas difíceis, ele vai colocar a situação difícil. Sabe por quê? Porque ele é inseguro. Mas uma pessoa, quando vai com humildade, filho, é tão bonito uma pessoa entrar de começar a trabalhar mesmo, começar por baixo e dali a pouco virar diretor. Começa a trabalhar por baixo e vira doutor. Sempre na humildade. A humildade é a chave para poder ser feliz. E para ganhar, porque todo mundo gosta de ver uma humildade. Todo Nossa. mundo gosta. A pessoa pode ser humilde, mas ela pode ser a mais rica do mundo. Isso acontece muito. Só não deve ser soberbo, porque a soberba afasta as pessoas. A soberba causa inveja. A inveja também é pecado, filho. Então a pessoa tem que ser tratada com. A pessoa tem que ser um misturado de humildade com generosidade. Se a pessoa é generosa de ensinar, de falar, de dar um ensinamento, e a pessoa é humildade de escutar e ver as dificuldades dos outros, ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Tanto santo, tantos monges, tantas freiras, tantos padres, tantos espíritas. O Chico Xavier mesmo, né? Nossa. Generosidade, temperança, paciência, né? Nossa. São exemplo de vida. A próxima frase, inclusive, fala disso. Diz um pouco assim: enquanto o amor humano tende a apossar-se do bem que encontra no seu objeto, o amor divino cria o bem na criatura amada. O amor de Deus é o grande criador. O amor por Deus também. Aí eu vou falar para você assim: amar a Deus como sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Aí eu vou falar o segundo mandamento para você: amar a teu irmão como a ti mesmo. Agora eu vou. O terceiro mandamento vos dou agora. Ama o Deus que vive dentro de você. Se você amar, se você enxergar o Deus dentro de você, que é o tal do Espírito Santo, você vai provar uma lasquinha do amor de Deus. E se você tem uma lasquinha do amor de Deus dentro de você, o amor de Deus, filho, ele pode se dividir em muitos pedacinhos. Se você quiser dividir ele em três, que é a tarde da tríade, acho bonita essa palavra. Eu também. É o amor de Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a ti mesmo e o amor a você. Se você ama a ti como ama a Deus e ama ao próximo, é a manifestação em três de um Deus que te guarda. Então, ama o ser, ama o próximo e você vai estar amando a Deus. Ou eu fiz uma anotação, inclusive, quando fala da próxima frase, vai tratar desse assunto. Até quero lembrar ao senhor que no diálogo 4 o senhor disse assim: a ganância destrói a fé. Então eu vou ler a frase do Santo Tomás de Aquino, e daí o senhor também comenta um pouco nisso que o senhor falou da ganância destruir a fé. Ele diz assim: pois é muito mais grave corromper a fé, da qual vem a vida da alma, que falsificar dinheiro, pelo qual a vida temporal é sustentada. Fala de novo pro nego, o nego não entendeu. Fala de Sim, novo. sim. Pois é muito mais grave corromper a fé, da qual vem a vida da alma, do que falsificar dinheiro, pela qual a vida temporal é sustentada. Nego entendeu. É, se você tentar tirar a fé da pessoa, a fé da pessoa é o que ela tem de mais importante. A fé, eu sempre falei daqueles três, né? Da fé, do amor, né? Trabalho. Nos meus três pés, né? Sim. A fé, do amor, do trabalho. Filho, do que eu falei? Fé, amor e trabalho, pai. No meu tripé, né, filho? Porque se você perde a fé no. Se você perde a fé no Deus, aí você perde tudo. Aí se uma pessoa tenta tirar a sua fé, é pior do que tirar o seu dinheiro. Às vezes é pior do que tirar a sua vida. Nossa. E a pessoa tirando a vontade de vencer a fé e a confiança, aí tudo está perdido, né? Mas assim, o mundo caminha. E São Tomás de Aquino diz o seguinte: preste atenção não em quem diz, mas no que de bom se diga e guarde na memória. É isso aí que eu estou repetindo o tempo todo nesse trabalho que vocês estão fazendo. Não presta atenção no médium, na imagem. Presta atenção na mensagem passada pelo mensageiro. Não presta atenção nas roupas que ele usa, no cigarro que ele fuma. Não presta atenção em nada, não critica. Presta atenção na mensagem, né? Fio, eu vou falar uma coisa para você. Você pensa, essa é a maior prova de fé que eu vou dar para você agora é você não sabia que eu estava lidando com São Tomás de Aquino. É. E aqui nós está falando de um mesmo assunto. E não é todo mundo que fala de São Tomás. Então a prova que você quer ter da sua mediunidade crescida é que nós estava falando do mesmo assunto, mas não, você não pensa por você. Você pensa pelos guias. Olha. Tá todos juntos. Então, assim, a mesa está formada. E na mesa tem que ter congruência. Né, filho? E onde existe soberba, gente que quer aparecer, impaciência, aí já não é mais Umbanda. Aí não é religião nenhuma, é religião da pessoa, né? Do ego. Mas que mais, filho, que você quer perguntar? Se eu souber responder. Sim. Então, só terminando aqui, a pessoa, igual o senhor falou, tem que prestar atenção não no que se diz, mas no que de bom se diz e guardar na memória. Então, por que que o senhor sugere que a pessoa guarde na memória, pai? Mais forte do que guardar na memória, filho, é guardar dentro do coração. Porque você guardar dentro do coração, você vai usar isso depois. Guarda a mensagem que foi para quando você guarda com o coração, você guarda, você teve entendimento e tem vontade de colocar aquilo em prática. E você tem. Se você guarda só na memória, você não vai querer ensinar. Se você guarda, se aquilo te tocou e você guarda no coração, aí você vai querer passar para os próximos. Mas cuidado com o fanatismo. Às vezes a pessoa é tão tocada que ela pensa que os outros têm que ser tocados do mesmo jeito. Cada um no seu tempo. Nossa, O senhor tempo de falou. Deus é cada um tem seu tempo. Deus sabe o tempo de cada um. São Tomás de Aquino propôs três coisas, pai. Depois eu até quero ver o que que o senhor vai falar disso. Olha, três coisas são necessárias para a salvação do homem. Ele teve que colocar a palavra salvação porque estava dentro do contexto da igreja, né? Três coisas: saber o que deve crer, o que deve querer e o que deve fazer. Daí, ele sugeriu três coisas. Para crer, deve-se crer em Deus Pai. O que se deve querer? Deve-se querer a vida eterna em Jesus. E o que se deve fazer? Fazer o bem. O que que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, filho, faça sempre o bem. Se você fizer o bem, você não vai estar preocupado com Jesus, ah, não. Às vezes você não é do Jesus, às vezes você é lá do Buda. É, sim. Você preocupa com o que você vai fazer na sua vida material e espiritual, na sua filosofia de vida. Aí você vai, aí Deus vai estar guiando seus caminhos. Não se preocupe demais. Faça demais. Não faça de menos. Saiba o que fazer. Se você sabe o fazer o bem, aí que mal que tem, né? E, graças a Deus. Então, pai, de Deus nós sabemos que existe, que é causa de todos os seres e que é infinitamente superior a tudo. E isto é a conclusão e o ponto culminante do nosso saber nesta vida terrena. Está aí a frase do São Tomás. A minha pergunta para o senhor é importante a pessoa crer sem ver? Isso aí é aquele que crê. Aí eu vou entrar na minha frase. Vigiai e orai. Não orai, vigiai. Vigiai e orai. Às vezes você crê, mas você está crendo numa crença que não é verdadeira. Às vezes você está crendo no Deus do mundo, naquele Deus que vai te dar quatro rodas, aquele Deus que vai te dar tudo do físico, tudo do material, mas que não é o mesmo Deus. O Deus da eternidade, Deus criador de todas as coisas, a quem nós vivemos toda a nossa existência. Se você crer só num Deus que vai te atender, então você fica sabendo que você está acreditando no seu Deus. O Deus que você criou. Que existe, mas é o Deus que atende os seus pedidos. Que Deus não existe para atender os seus pedidos. Você não. Tem muita gente que chega e fala para Deus assim, por que isso? Por quê? Deus vai responder, para quê? Por que que você levou meu filho? Para quê, filho? A pergunta é para quê? Para você aprender. Então, assim, muita gente pensa que Deus está a serviço deles. Mas vamos botar bem no conhecimento que é cada um que está a serviço de Deus. Cada um tem a função de passar a fé, mas não carece de ficar passando a fé de religião. É possível falar de Deus sem falar de Deus, filho. Através da, como eu falei, da simpatia, da humildade e da caridade. Não precisa nem falar no nome de Jesus, não precisa nem falar no nome de Deus. Deus vem dentro de um prato de comida para aquele que necessita, viu, filho? Deus vem dentro do prato, é a melhor mistura. E só para ilustrar, Pai Joaquim, para quem está ouvindo, que São Tomás de Aquino nasceu em 1225, morreu dia 7 de março de 1274, com 49 anos. E agora, lembrando um pouco o seu Ventania, ele diz assim: cuidado com o homem de um só livro. Ele também falava isso, né, filho? Olha lá. Ele também falava isso. O que é, o homem que tem um só livro, filho, ele tem tendência a ser sempre bastante viciado e acreditar numa única realidade, que é a realidade que ele quer. Isso aí leva a pessoa pro vazio do egoísmo e da cegueira mental, né, filho? Daí você tem que tenha muitos livros, tenha muito conhecimento. Se eu tiver, se eu tenha Vai beber de várias fontes e fica naquela que você bebeu, mas tenha conhecimento de qualquer água azeda, amarga, saloba, para conhecer de tudo. Porque se você beber de um livro só, de uma fonte só, e ler um livro só, você vai ficar uma pessoa fanática. E fanatismo não é caridade. Nós quer tirar o fanatismo, né? De todas as religiões. Fanatismo da Umbanda. Tem gente que só pensa nisso, viu, filho? Tem gente que é dia e noite só pensa na Umbanda. Deixa o fanatismo de lado. Vai. Quando ele tiver que tirar o sentador de cima da cadeira e for lá no centro, cada 2, 3 vezes por semana, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, aí ele vai fazer sem fanatismo. Mas se ele deixar só do jeito dele cultuar, ele vai ficar tempo tocando só aquelas músicas de Umbanda e viver no mundinho dele. Umbanda é muito mais do que ficar assistindo o guia falar nessa caixinha. E Umbanda é muito mais do que você ficar escutando música de Umbanda e queimando defumador. Umbanda é caridade, ajudar o próximo, filho, é um sorriso. A Umbanda é ajudar o próximo, se não for através da ajuda que você puder dar, mas um sorriso é uma caridade. Aí tá o Deus lá, tá lá, e a Umbanda tá lá. É uma banda só, né, filho? Ei, graças a Deus, Uma meu só pai. banda. E ele diz assim: a arte é a razão correta na execução de um trabalho. Então vamos falar um pouco disso. Às vezes tem vários artistas que já me procuraram, tanto no que se refere ao desenho, ao criar músicas e ao escrever. Vários artistas, e dizem: olha, peça ao Preto Velho que fale se o artista também recebe inspiração divina. Como que os espíritos interagem com os artistas? O que o senhor pode falar para um artista que está ouvindo, pai? O artista é um médium. Quando ele coloca para fora aquilo que é nato nele, mas que é inato no espírito, ele está colocando a expressão mediúnica dele. Então, se ele sabe tocar sem saber tocar, aprende muito fácil as coisas. É porque ele está colocando o dom no espírito dele, que já é muito sabido, e colocando em prática também os mentores espiritual que ele tem. Às vezes ele tem um mentor espiritual que era pintor, mas uma pintura também chega no coração dos outros. Assim como as palavras chegam para alguns, para outros chega na música, para outros chega na pintura, de outras formas. O espírito se manifesta nas mais diversas artes. E a arte é a manifestação divina, sim. Tudo que se faz com as mãos para poder expressar alguma coisa é uma manifestação divina, porque só aquele que não tem inspiração e espírito divino que não expressa nada, né, filho? De uma forma mais singela ou mais rebuscada, todo mundo é um artista. Um faz uma coisinha, outro faz outra, mas todos são artistas. O arteiro, né? Arteiro. Olha, nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. É igual o senhor falou, né? Uma árvore, Jesus, uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Aquilo que sai da boca é que vem do coração, porque o coração está cheio daquilo, pai. Filho, aí eu. Se você tenta se adubar sempre, para você sempre dar uma boa, uma, um, boa, uma, um bom fruto. Grande, grande fruto, melhor de todos os frutos, é aquele que está proibido no paraíso. É o fruto do conhecimento. As pessoas pensam que Adão e Eva foram condenados porque fizeram fornicação. Mas a história é Adão e Eva foram condenados porque criaram inteligência. Criaram o saber e a vontade de saber. Esse Deus de lá do Adão e Eva não é o Deus verdadeiro. É a historinha que os homens botaram na verdade. Então, assim, saber é importante, conhecimento é importante, passar à frente, o conhecimento é importante, é caridade. Não é ser importante, é caridade. Ensinar é caridade. Mas ensina com intuição. Às vezes você quer ensinar com a inteligência e você acaba se resvalando. Tenta ensinar com a intuição que você vai ver. Olha, você vai falar a palavra mais doce que é a melhor fruta colhida do fruto do conhecimento. Você sabe qual que foi a melhor fruta que Deus mandou nessa terra para você chupar? O mais doce de todos os frutos do conhecimento? Qual, pai? Jesus Cristo. Ele foi uma fruta madura que desceu para trazer o conhecimento para vocês. Aqueles que souberem degustar essa fruta, vão ser os entendedores de Deus. Aqueles que não souberam entender, não aprenderam nada e foram só que nem umas tapado mesmo, que tem gente que é tapada, não quer entender as palavras verdadeiras que ele quis falar. Aí foi como chupar um limão. Jesus vem doce, quem faz ele azedo são os homens. O senhor sempre passa para a gente uma frase, até gostaria que o senhor falasse hoje. Jesus andou em determinado lugar, mas não andou em determinado lugar. O senhor pode falar essa frase? Jesus, essa falou acho que eu falei para vocês logo no começo, né? Foi. Eu falo isso muito para os meus filhos. Jesus andou no meio de prostituta, andou no meio de leproso, andou no meio de samaritano, andou no meio dos pobres e dos desvalidos, mas ele nunca andou no meio da hipocrisia. Isso Jesus não tolerava. Então, tudo aquele que se faz de santo, não sendo, aquele que se faz de casto, não sendo, e aquele que se faz de piedoso, não sendo, não está seguindo os passos que Jesus deu lá na Galileia. Oh, meu Deus. E lá na primeira vez que a gente conversou também, o senhor disse assim: tudo é merecimento, filho. Tudo na vida é merecimento. O que que o senhor quis dizer por isso? Se você tem que passar por uma dificuldade, é porque você merece por passar por aquela dificuldade para o crescimento do seu espírito. Se você recebe ganha um quatro rodas nesse jogo que vocês faz, é porque está na hora de você conseguir chegar com mais facilidade na sua labuta. Tem coisa que você merece saber e tem coisa que você merece não saber. Tem coisa que é, mas é assim. Tem coisa que você merece conhecer. Tem coisa que você merece desconhecer. É porque é merecimento. Se você tem merecimento para aprender, você vai aprender. Se você não tem, você vai colocar suas tapas e começa a ir para frente. Você vai ser mais um, chupando Jesus, sentindo gosto de limão. Graças a Deus. Pai. Jesus tem gosto de sapoti, filho. Você sabe o que é sapoti? Não. É a fruta mais doce que esse nego aqui conhece. Nossa. É uma fruta que na boca de cada um ela tem um gosto diferente. Tem sete sabores. O doce, mais doce. Cada pessoa que comer um sapoti, cada um vai falar que tem um gosto. Então, se você quiser comparar, Jesus é um sapoti. Depende do entendimento de cada um. Ele é um doce muito doce, conforme o que você entende por doçura. É aquela doçura que permanece na alma, né, Pai Joaquim? Essa é a qualidade de sapoti mais doce. Esse é o Jesus. Mas às vezes ele tem que ser amargo, azedo. Né, filho? Na maturação, às vezes ele é até meio terroso, às vezes pode ser um pouco travento, né, filho? Aí é. Mas tudo faz parte de um ensinador, um professor que se chama Jesus. Às vezes Jesus tem que ser doce, às vezes ele tem que ser amargo, às vezes tem que ser azedo, às vezes ele tem que ser áspero, né, filho? Depende da maturação do filho, é a forma que Jesus vai agir. Quando eu falo na minha simplicidade que Jesus é um saputi, é você que vai interpretar esse saputi. Pai Joaquim, agora que o senhor chegou para a escola de São Tomás de Aquino, o senhor não sentiu falta da escola de Santo Agostinho? Todas as escolas são uma escola só, filho. Ah. Eu estou numa escola que nós chamamos de Escola de Santo Agostinho, tendo as lições de Tomás de Aquino. São os professores que mudam, a instituição é a mesma. Agora que eu entendi. Nossa. Um dia, É uma quem escola sabe. que tem muitos professores. Um dia, quem sabe, nós também não vamos conhecer essa escola, né, pai? Todos vão conhecer, na graça de Deus, viu, filho? Graças a Deus. Então, a gente está chegando, aproximando do fim aqui, ainda faltam uns 10 minutos. Como o senhor falou dos pecados capitais, eu vou falar cada um deles, pedir para o senhor assim ensinar a gente a combater, ou nem a combater, a dar atenção para aquilo que é o oposto do pecado capital. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. A gula. Gula é o desejo insaciável, em geral, por comida e bebida. Fala, pai, como é que resolve isso? No que se deve dar atenção para abandonar esse pecado capital específico, a gula? Pode perguntar, filho. A gula, pai. A gula é o desejo insaciável, em geral, por comida e bebida. Como é que combate isso, ou melhor, como se sintonizar com algo diferente de forma a regular o nosso sistema dos desejos? A gula, ela é combatida com a disciplina. De todas as formas. Às vezes a pessoa está gorda, rotunda. Mas se ela tiver disciplina, ela vai conseguir combater essa gula. Que mais, filho? Vamos lá. A próxima é a avareza, pai. É o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais, pelo dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. Você pega essa avareza, tudo que você tem, e pensa que do outro lado não tem gaveta, dentro do seu caixão, você não vai levar nada, né, filho? Aí, assim, você vai combater a avareza com a caridade. Deixa tudo que você tem e segue Deus e vai ensinar o próximo. Então, a avareza se combate com a caridade, filho. A luxúria, pai. A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer corporal e material. A luxúria se combate com a castidade. Controle você. Ainda mais quando está dentro dos terreiros, hein? Os filhos que gostam de ficar olhando para os médiuns, pensando em outras coisas, pensa pelo menos dentro do terreiro, pensa com a castidade. Se estiver olhando os médiuns trabalhar, veja a entidade, não veja o médium. Mas a luxúria se combate com a castidade, filho. A ira. A ira é o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor que pode ou não gerar sentimento de vingança. Você combate isso aí com, como fala, o que que o Tranca-Rua falou de tomar copo de vergonha? Então, assim, a ira você combate com um copo de paciência por dia. Tome um copo de paciência por dia que você vai combater a ira. Ai. A ira se combate com paciência. A inveja. A inveja é considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. Eu combato a inveja com generosidade. Para que eu vou ficar olhando o que o outro tem? Ai. Eu dou para os outros o que eu posso ceder para os outros para aprender. Então seja generoso que você vai estar combatendo esse sentimento. Olha lá. A preguiça, pai. Um estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, em negligência, desleixo, morosidade, lentidão e moleza. E aí vai. A preguiça é pior do que o cansaço. Cansaço é uma coisa, filho. Cansaço é quando você está tão cansado de trabalhar, de estudar, de fazer tanta coisa, que o seu corpo está pedindo um descanso. A preguiça é quando você não quer fazer nada. Então, o que, no meu entendimento, você combate a preguiça com a temperança. que é buscar o equilíbrio para ter força para poder fazer de tudo. Esse no meu entendimento, né, filho? Eu não sou São Tomás de Aquino, mas eu tenho um pequeno entendimento. Eu acho assim, uma pessoa disciplinada, casta, caridosa, paciente, humilde, que tenha temperança e generosa, é uma pessoa que vai combater esse sentimento tão ruim que dificulta. E aí é que eu falo, aí, ó, mais uma planta boa colhida dentro do jardim da igreja, uma planta verdejante, foi esse ensinamento. Então não condena a igreja, não toque fogo nela não, que ela tem coisa boa para colher. Oh, graças a Deus, meu pai. E o último é a vaidade ou orgulho. Conhecida como soberba, é associada a orgulho excessivo, arrogância e vaidade. Para mim, o primeiro de todos devia ser soberba. A soberba, para mim, vinha na frente da gula. Ela é combatida com a humildade. Com humildade, você ganha todo mundo, ganha Deus e ganha tudo nessa vida. Soberba é o sentimento do inseguro. É aquele que tem tanta certeza que vai levar para o outro lado as coisas que tem aqui, o conhecimento que tem. O conhecimento ele não vai perder. Mas ser soberbo é pedir para atrasar, viu, filho? É pedir para, na roda da evolução, ele ficar para trás. Lá para o último. É pedir para ficar mais tempo no umbral. O soberbo vai direto para o umbral. Com Nossa. passagem direta, comprada, viu? Sem retorno. Não, ele vai sair, mas a entrada vai ser de graça para ele. A humildade é o alento para não entrar para aqueles lados. A humildade é para ter um pouco mais de paz. Então, você quer ter luz no seu desencarne, é atrás da salvação. Você começa a se salvar através da humildade. Então, baixa as orelhas, escuta, que esse nego vai muito preto, muito inculto, e que mora debaixo de uma tapera, está dizendo: seja humilde. Primeiro ensinamento vos dou, a humildade. Mas é isso, fi, é o que Graças nego a tinha para Deus. falar. Graças a Deus, meu pai. Dá uma mensagem final. Estamos aí, diálogo 199, próximo diálogo 200, graças a Deus. Dá uma mensagem final para as pessoas que estão acompanhando, mas também as que estão chegando agora, de um preto velho, Pai Joaquim de Angola, que o senhor representa hoje. Meus filhos, saiba olhar os ensinamentos de todos. E saiba colher o que tem de melhor de todos eles. Para saber o gosto doce do sapoti na boca de cada um. A minha vontade é que essas palavras sejam mais doces que um sapoti. Mas assim, segue com humildade, com paciência e temperança, que você chega lá. E esse nego agradece. Eu trago nos meus olhos as lágrimas de um preto velho que tem mais de 5 mil anos que essa Umbanda está sendo criada no astral para semear entre vocês essa caridade, esse conhecimento. Leva à frente. O que você aprende dessas entidades, não guarda para você, não. Trata com caridade e ensina o próximo. Porque você não precisa estar dentro de um terreiro, no meio da fumaça, defumador o tempo todo. Mas nós vamos agradecer se você levar à frente as palavras benditas e doces das entidades que vêm plantar nessa terra. Em nome de todos os preto velhos Joaquim de Angola. Você sabe por que que eu não uso o nome Joaquim, filho? Por quê, pai? Porque Joaquim era o vô de Jesus. Então, com a paternidade do vô de do vô, do, desse vô de Jesus, eu me despeço dos meus filhos. E desejo que cada um faça a sua lição de casa, como eu faço na minha escola de Santo Agostinho, que agora tem o ensinamento de São Tomás de Aquino. Graças a Deus. Salve. Fih, depois eu queria que você conversasse comigo, só depois, para a gente fazer uma mensagem de Natal para os filhos, viu? Que vai ficar lindo. Está chegando o tempo do Advento, e mais para frente quero prosear para deixar uma mensagem de Natal para você colocar o dia 24 de dezembro, filho. Tá Mas essa era a marcado minha então, meu vontade. pai. Tá Essa parte não marcado. precisa mostrar para os outros falar. Isso é prosa nossa. Tá bom, pode deixar. Tá marcado e agendado. Mas a gente podia também deixar pro povo ficar na esperança, né, pai? De Tá bom, aguardar. filho. Eu vou Já fica deixar. aguardando. Com a sua autorização aí, vocês vão ficar na expectativa lá. Manda uma mensagem do tempo do advento para os filhos. Vamos, Bom, vamos agradeço a mandar. vocês, viu? Agradeço a todos os que escutaram as palavras desse lendo velho, viu? Sim. Tiveram a paciência, que é o Yes. contrário da ira, né, filho? Tiveram a paciência e a caridade de escutar esse lendo. Fica Graças nas a paz Deus. de Deus, viu, filho? Sim, senhor. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado pelo seu Sabe, conhecimento. nego velho? Salve. Oi. É, senhor Fernando Parada? Seu Jefferson dos Palácios. Olha, é uma satisfação enorme sempre poder ter aqui esta oportunidade de conversar com o Preto Velho, que é seu guia e mentor, viu? Muito obrigado pelo seu tempo e por estar aí sempre disposto a nos ajudar desta maneira. Imagino, é um prazer fazer esse trabalho com vocês. Graças a Deus, então. Até breve. O Pai Joaquim propôs para a gente aí, na Santa Luz de Jesus, uma mensagem de Natal. Então, se Deus quiser, teremos aí a honra de recebê-lo antes e no dia 24, então, estar postando esta mensagem para os nossos irmãos queridos que estão acompanhando o nosso trabalho. Viu, Fernando? Tá, eu disponibilizo, o dia que vocês quiserem, a gente grava alguma coisa. Vamos Tá bom. deixar o Pai Joaquim vir. Então, ó, muito obrigado e até breve, viu? Tá bom, um abraço. Tchau. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do